retornará em casa, Golfo Bravo India. Capatango Victor, Kilo Delta, climb e mantém flight level 100. You climb and maintain flight level 100, Victor Kilo Delta. Oh, bom dia, passarei do 2230. Passarei 2230, bom dia, aciona identificação via chegada a mão. E se mantém a nível de voo 050, ajuste na 095. Identificou a mão, perdeu o contato com o centro para a informação. Sim. Romeu Vitor, Hotel Delta, tem condições de decolar paralelo à pista, sem interferir com o tráfego decolando na 7, com Pronorte? Gente, Vitor, Hotel Delta, autorizar a decolagem da presente, vento 1 a 30 graus, 07 nós. TAN 3216, Solos 14, Oliveira 12111. TAN 3216. Sasa 3000, Golfo Bravo India. Para o meu Golfo Bravo India, complete final dos procedimentos, estamos em Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, grato, boa tarde. Concluído. Transfere. Papa Romeu Golfo Bravo India, continua em aproximação, aguardando para o cancelamento das regras para pistão na sede. Pode cancelar da presente o Golfo Bravo India. TAN 3745, autorizado decolagem, ventuna 20 graus, 07 nós. Zulu, Juliette Serra, decola ao Zuno 5, controle Salvador 120. 208, Vitor Hotel Delta, decolado ao Zuno 5, aguarde a transferência. Aguarda, Delta. Sul, a 1.000 pés, esteja atento à área restrita de Osmar e Dodô. Gente, o Zulu de Serra pode pousar à esquerda. Ainda está presente, está completamente visual. Gente, Golfo Bravo India, plano de instrumento cancelado agora, zona 4-6, autorizado curva à esquerda, reporte visual com o Robson 4-4 a 300 pés à sua esquerda. Está ainda negativo visual com o helicóptero, mas vai ficar sempre descendo para a base da 7 Golfo Bravo India. Vitor Hotel Delta, aguarde a transferência. Aguarda, Delta. TAN 3745, decola, zona 6, controle 1208. Lembrando, controle 208, bom. Na sua posição, 3 horas, 4 milhas, rumo noroeste, mantendo 500 pés, Romeu 44. Passo, controle, passo, porém, não se lá. Posso ficar perto. Graças, não deixa arrancar. Próximo, passo. Controle 2230, passarela. Prossiga, passarela 2230. Tudo informações, alguma possibilidade de voo 368 mais à frente? Autorizado direto, você avisou 366. 366, entende. Controle cordial, bom dia, o TAN 3745. TAN 3745, bom dia, contato radar na decolagem via saída da EL, submantenha nível de voo 340. Via da EL 340, pode voar direto da EL? Já direto Leda, TAN 3745. Direto Leda, grato. Bom dia, Salvador, é o Papa Romeu Vitor Hotel Delta. Papa Romeu Vitor Hotel Delta. Mantém as condições visuais, proa norte, reporte visual com Serra Índia Coimbra. Contrando visual, Serra Índia Coimbra, Delta, agradeço. Papa Romeu Vitor Kilo Delta, esteja atento a tráfego 1 hora, 2.7 milhas, mantendo 500 pés, Romeu 44, com destino para o Serra Índia Coimbra. E decolar pistão 1-0, vento 1-30 graus, 0,612 de novo. Ali decola o 4-4-3. Destino Serra Índia com Índia, na sua posição de 1 hora a 2,2 milhas. Internacional não está próximo Serra Índia com Índia, não resolve a aeronave e já resolve a pista da saída da ponte. Papa Romeu Vitor, Hotel Delta, frequência de instalação de coordenação. Vitor Delta, grave. Já 01, prossiga. Hein? Tenente Guardião 01, na escuta do controle em condições de zona. Rapaz, o meu Mike é com Juliette para você. Autorizado, Papai Romeu Mike Eco Juliette, autorizado a descer para o 9.500 pés. Ajuste na 095. Estaciona Golfo Bravo Índia. A Papai Zulu Juliette Serra, quando possível, estimado de fogo. Zulu Juliette Serra. Quando possível, estimado de fogo. Estimado aos 14h33. Patangu Vitor Kilo Delta, IFA plane cancel 20, mantém flight level 295. 105. 108. 208, 4433, boa. Papá Romeu, Mike Eco Juliette, reporte visual com o campo. Tango Victor Kilo Delta, confirming your estimate to land. Estimate to capture, level 1600. Thank you. Controle Salvador, Azul 4463, bom dia. Azul 4463, contato radar na decolagem via saída Coral, sumiu, mantenha nível de voo 180. Coral 180, 4463. Papá Romeu Mike Eco Juliette, aguarde transferência. Patango Vitor Kilo Delta 410 miles west of Salvador VOA, radar service 78, mantém flight level 105 in diesel condition, call Recife Center 128.8 if unable 126.0. 128.8 if unable 126.0, thank you. Poderia confirmar o nível pro 4463? Azul 4463, sub e mantenha nível de voo 180. 180, 4463, obrigado. Então 3804, voo em Mari para interceptar a chegada a Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste 1095. Frequência de falso coordenação, Guardião 01. Rapaz, meu Mike é com Juliette para ingresso no circuito Chamitor em Salvador. Frequência 118.95. Um pouso. Rapaz, meu Mike é com Juliette. ajuste 10, 15, continue a aproximação, vale a autorização de pouso, pista 17. Papapá, Zulu, Juliette, Serra, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, frequência ali para auto-coordenação. São 3745, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Recife 12835, 1251, São 3745. Afirmativo, bom voo. Meu Mike Eco Juliette, autorizado pouso, pista 17, o vento 100 graus, 07 nós. Autorizado pouso, então vai reportando o solo, atento Juliette. Série 2230, informo um Alfa Serra 50 a 500 pés. Próximo ao Serra Vitor 366, não interfere na sua aproximação. Paciente, espera aqui. 4463, autorizar direto, e o COV? E o COV, 4463. São 3804, prossiga. Autorizar direto em TAP, são 3804. Meu Mike é com Juliette no solo R27, qual o pátio? Autorizado 180 e táxi via pista até a Bata, via táxi Romeo. Autorizado Romeo 66 estabilizou, 2230. Passarei do 2230, complete o final do procedimento, transmissão em Salvador, frequência 118.95. 2285, excelente feriado. Aumente, bom pouso. Tarde, passarei 2230. Passarei do 2230, boa tarde, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. A gente aguardando. Gente, Mike, Juliette, boa tarde. Estou em boa, Chinelo 6213, ponto 0 no 0, pronto. Condições de alinhar e decolar sem parada, Chinelo 6213. Autorizado, alinhar e decolar sem parada, pistão no 0, vento 130 graus, 079. Autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, Chinelo 6213. Atarido 2230, informa Airbus da Avianca ingressando para decolagem imediata, pistão no 0, aguarde pista livre. Estou aguardando. Após a etapa e voo serviço 366, desça para 4.000 pés, ajuste na 0 no 5. Autorizado o final do procedimento RNAV da pista no 0, reposta brisa. Jamais avisado, final do RNAV 90, 2.5, Azul 4463, serviço radar encerrado, 42 milhas, sudoeste de Salvador. Também controle Ilhéus, frequência 120.1. 120.1, bom dia. Chinelo 6213, decolado às 31, no controle agora 120.8, tem um bom voo. 208, boa, o Chinelo 6213. Passarei do 2230, autorizado pouso, pistão no 0, vento 110 graus, 05 nós. Gente, lindo pouso, passarei. Voador, boa, o Chinelo 6213, decolou 1.500 pés. Chinelo 6213, contato radar na decolagem, via saída da El, submantenha nível de voo 360. Via da EL 3204, autorizado a descer para 2.500 pés, reposta blindada. 2.500 GPS quando vai estabilizar. Laredo 2230 no solo 33, libera direita, solo 121, décima 1. 121 na direita, passarela. Romeu Charlie Alpha Fox, confirme como recebe a torre. Johnny, chame pronto para a decolagem, Charlie Alpha Fox. Apatango Eco Delta Foxtrot, prossiga. Patango Eco Delta Foxtrot, mantenha-se em condições visuais, ajuste no 0 no 5, mantenha o corredor Veracruz, reporte através de Paripe, acione o código transponder 0224, esteja atento à área proibida de Aratu. Está passando o Eco Delta Foxtrot, mantenha-se em condições visuais, aguarde para voar César. Estabilizou 04. Então 3204, complete o final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 2895, boa. Salvador 3804. Patango Eco Delta Foxtrot, autorizado direto ao CEASA, reporte visual com campo. Charlie Alpha Fox, pronto para a decolagem? Decolagem por ponto de risco na RMAR, o vento no aeródromo de Salvador 090 graus com 07 nós, reporte fora do solo. Charlie Alpha Fox, decolado aos 3-8, prossiga com a proa Nordeste, aguardando transferência de comunicação. Está confirmado para 3804, pista seca? Afirmo, pista seca, sem chuva. O vento 1-10 graus, 07 nós, autorizado pouso, pista no 0, então 3804. VM Polo 3804. Canal 62113, chave centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2835251, 62113, boa. Bom voo. Da Fox, da presente, chame o controle 120.8, tem um bom voo. Obrigado, 128. Maria 7102, bom dia. Acione no bate militar e chame pronto para o táxi. Maria 7102, acionado. Pronto para o táxi. Autorizado iniciar o táxi, reposto no ponto de espera da Taxi Hotel, Maria 7102. Encontrar a ponte de espera do hotel, Maria 7102. Palmeiras Charlie Alfa Fox. Palmeiras Charlie Alfa Fox Trot, bom dia. Mantenha-se em condições visuais, litoral norte, 500 pés. Condições visuais, não escuta o controle, reporte 2-0 milhas afastadas. Positivo, SAM, autoriza atingir a linha do litoral da presente? Autorizar direto ao litoral, norte. Obrigado, SAM. Então 3437, bom dia, autorizado a alinhar e manter, tá? Cabeceira 1 no 0. Alinhar e manter 1 no 0, da 3437. A gente mantém o ponto de espera da hotel Maria 7102. É. 3804, solo 41, libera a direita, chame solo 121.1. Direita 211, São Salvador 304, obrigado. Então 3437, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 110 graus, 08 nós. Eu jogo no campo, Eco Delta Foxtrot, para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 18.95, entrada. Hotel. Salvador, Eco Delta Foxtrot. Eco Delta Fox, o ajuste no 0 no 5, reporte vertical de SEASA. Pode dar a entrada, no 0 do 5 azul. 3437, decolado aos 43, controle 120.8, tem um bom voo. 120.8 para o TAM 3437, obrigado, bom dia, amigo. Controle, Salvador, bom dia, TAM 3437. TAM 3437, bom dia, contato radar na decolagem, via saída Arbo 1, sube e mantenha nível de voo 360. Via Arbo 1, sobe e mantenha o 360, 3437, TAM. Delta, o Echo Delta Fox. Exatamente, o Echo Delta Fox, ingresso final da 17, reporte vertical da IRMA. IRMA. Só para aumentar em Alfa Fox Bravo quando possível transformar. 102, decolado aos 44, inicie curva à direita, linha do litoral, aguarde transferência de comunicação. Permanente 102, especial na curva à direita, aguardando transferência. Charme Alfa Fox Bravo na escuta. Posição, mano, na escuta. Confirma de pouso? Cima, pouso, 521, 521, seguinte, grata. Marinha 7102 na escuta. Afirmativo, Marinha 7102 na escuta. Mantenha sobrevoo no setor, aguarde para o cruzamento da final da pista 35, Marinha 7102. E a Marinha 7102 matando órbita a 200 pés aqui no litoral, aguardando para o cruzamento. Afirmo, devido à aeronave para pouso pistão no 7, em caso de arremetida, não interferir o contrato. Afirmativo, Marinha Ciente, mandando o circuito aqui para a direita, aqui na 200 pés, aqui pelo litoral sul. Eco Delta Fox, autorizado pouso pistão no 7, o vento 140 graus, meia dúzia de nós. Vento 147, Eco Delta Fox. Charlie Alpha Foxtrot, recebo 500 pés. Gol 9954, bom dia, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Galera, manter, 0-0, 7-1-0-2, autorizado, prosseguir o cruzamento, final da pista 3-5, reporte liberando. Ativo, Marinha 7-1-0-2, iniciando o cruzamento, reporte na matéria. Papatango, Eco Delta Fox, solo aos 4-7, confirmando o pátio. Ciente à direita via Papá até Aerostar, frequência livre no corte, o Eco Delta Fox. Voo 9954, autorizado a decolagem pistão no 0, vento 110 graus, 099. Salvador, Marinha 7102, já cruzou aqui o eixo de posição. Gente, Marinha 7102, prossiga a linha do litoral, chame o controle 120.8, tem um bom voo. Graças, chamará o controle 120.8. Controle Salvador, muito bom dia, Marinha 7102. Marinha 7102, prossiga. Marinha 7102, depois de decolar de Salvador para Grupo de Zulu. Vai em Grupo de Zulu e regressa para Salvador. Estou marcando 400 pés aqui pelo litoral sul. Para sonado 0127. Marinha 7102, mandei as condições visuais, 500 pés, litoral sul, ajuste na 05. Reporte iniciando sobrevoo no circuito do carnaval. Afirmativo, Marinha reportará sobrevoo no circuito do carnaval. Elefa 347. Autorizado Elefa, 3437. Elefa. Papá Romeu, Charlie Alfa, Fox Trot, prossiga. Autorizado, o nome e o PES em condições visuais, Papá Romeu, Charlie Alfa, Foxtrot. Decolado aos 49, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. Tem um bom dia, boa semana, senhor. Bom dia, gol 9954, decolando, escute. Gol 9954, contato rodar na decolagem via saída Pucca, sub e mantém nível de voo 350. Treina Pucca, pode ser Aru direto? Faz coordenação com o centro Recife, autorizado inicialmente Pucca. Ok, obrigado. RAM 3437, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 128.8.6.0, RAM 3437, boa noite, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Marinha 7102, esteja atento a um Alfa Serra 50, Guardião 01. Fazendo patrulhamento lá no circuito do carnaval. Ok, a Marinha 7102, está demandando aqui de drone o litoral, está demandando direto aqui na proa 300 magnética, aqui direto para o ponto de sobrevoo. Vinte Marinha 7102. Bom 9954, o centro solicita que mantenha o perfil de saída. Ok. Voando na posição Pucca. Sim. Decolação. Consiga? Marinha 7102, sim, frequência de alto, coordenação, terra grande. 29954, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 126.25.25, tem uma boa semana, cara, boa tarde. Igualmente, bom voo. Obrigado. 4102, prossiga. 4102, mantenha o litoral sul em condições visuais 500 pés, ajuste no 0 no SI, reposte parque de Pituaçu. Roma 255, voe Alagoinhas para interceptar a chegada da Buff. Deixa sem restrições para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. Papa Romeu, Vito Hotel Delta, prossiga. Acionado 011, quando a banca você está na rodovia 324, você vai controlar a barra. Papa Romeu, Vito Hotel Delta, mantém-se condições visuais, ajuste no 015 na escuta do controle. Mantém na sua escuta, condições visuais, Hotel Delta. Dia 7102, Chimato de Salvador, frequência 11895. Marinha 7102, o ajuste no 0 no 5. Está presente, curva esquerda, libere a linha do litoral, ingresso sinal da 10, aguardando visualização de pouso. 02, está com o Oscar. Afirmo, Marinha 7102, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 07 nós. 0202, nacional. Salvador, Azul 2771, nós estamos indo para a Serra. Azul 2771, nós temos a identificação. No contato radar, 2 milhas. Oeste da posição Mari. Boa Mari para terceiro da via chegada. Plantando ideal, desce até o 050. Via chegada Mari, autorizado até o 050 ideal, com a via 200. Marinha 7102, considero solo aos 10, livre o táxi a baixa altura até o pátio militar, frequência livre no corte, Marinha 7102. 02. Então 3216, ciente, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 120 graus, 099. Ciente, autorizado a decolagem no zero, 3 Delta, sem o Guardião 01 aí pelas áreas do carnaval. Ele está na frequência 12345, na frequência livre. Tem condições de monitorar as duas frequências? Sim, eu vou monitorar o 12345 e não sei, né? No reduza para 2009. 2007. Comandor, boa tarde, 626 da Oceania, cruzando 210 para o 150, informação Terra. Oceania 6226, aciona a identificação, tenta para o nível de voo 050 e a Maris. Autorizado. autorizado nível 00, descendo pela chegada Mária. A senhora autorizaria a proa de táxi para nós? Funcionário 6226, inicialmente autorizado de táxi. Tem autorizado dois de táxi, 6226. 3216 decola 13, controle agora 120 decimal 8, tem um bom voo. Boa tarde, bom carnaval, 3216. Controle de Salvador, boa, 7-3-2-1-6, decola 1500, saída Borba. 3216, contato radar, vou para nível 370, voa Borba. Direto Borba, 3276-370. Salvador, boa tarde, Sené 6141. Sené 6141, aciona a identificação, desce para 4000 pés, ajustando 0 no 4 via Bonfim.